de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe nada sei, só depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. O quê? hoje canto essa canção. O que